andrecdesmoral.com.br. DP do paredão, passa no popopô. Eita, molesta, ó. Calma aí, Maquimoto, vem, Maquimoto. Ela botou na quebrada, veio toda desconfiada. Essa novinha era heroica, era é doida, é safada. Ela botou na quebrada, veio toda desconfiada. Essa novinha era heroica, era é doida, é safada. De quebrada carburando, só vem dela sentar. Sequência de vapor na tcheca, ela não vai aguentar. Tu pode te esconder, vai, deixa eu cantar um pouquinho. Agora eu vou te achar e eu vou te empurrar. Deixa eu cantar um pouquinho, meu amigo. Eu vou te empurrar, tô de quebrada carburando. Só vem dela acertar. Sequência de vapor na check, ela não vai aguentar. Tu pode te esconder que uma hora eu vou te achar. E eu vou te empurrar, que eu vou te empurrar. E eu vou te empurrar, que eu vou te empurrar. Ei, devagar, ele empurrou mesmo. Espaço que eu caio da escada aqui agora, homem. Tá, com a moleque, Teteu. Passando em popopô. Ela botou na quebrada, veio toda desconfiada. Essa novinha era heroica, era é doida, é safada. Ela botou na quebrada, veio toda desconfiada. Essa novinha era heroica, seja fada. Tô de quebrada carburando, só vem dela sentar. Sequência de vapor na check, ela não vai aguentar. Tu pode se esconder que uma hora eu vou te achar. E eu vou te empurrar, que eu vou te empurrar. E eu vou te empurrar, que eu vou te empurrar. Tô de quebrada carburando, só vem dela sentar. Sequência de vapor na check, ela não vai aguentar. Tu pode te esconder que uma hora investimento, tamo junto, papai. Bora, Marco, bota a pitu pra gente aí, potência. É nóis. Master Drive, o melhor pendrive do Brasil. André CDs, o moral de